direciona 5510, controle 119, decimal 8. Lamento, bom, 273 no portão do 3. Delta Whisky no pátio 5, conforme pessoas a bordo. Chama a torre 118, decimal 95, para acionamento, táxi, decolagem, o altímetro 1012. Tenha um bom voo e boa noite, Lima Delta Whisky. Gol 1273, chamou pushback ou foi o gol 940? O 273 no portão 3. Alívio, gol 273 no 3, chame táxi. Valeu, 273. Roger, clear to start up, call ready for taxi. Forward 91, sending to 2,000 feet, cleared ILS, final report established. Roger, Alpha, to 2,000, I will call when stabilized, tip 5491. Decolado aos 45, controle 19 decimal 8, bom voo. 98, obrigado, uma boa noite. Controle de Salvador, boa noite. Gol 567, decolou na Arbor. Ano 567, boa noite. Contato radar, perfil Arbor, nível 360 autorizado. 360, perfil da Arbor, 567. Táxi Bono 233, a bordo temos 174, 3 horas e 25, alternando Campinas. 174, 3 e 25, Campinas, livre o táxi à direita, no ponto de espera, torre 1895, tenha uma boa noite, Bono 273. 1895, no ponto de espera, igualmente uma boa noite, 1273. Guardião 06, copiou o controle. Chequeando os pais, aposta através do Parque Espírito Sul, Guardião 06. Copiou o controle, Guardião 06. Acepta a localidade, CP 5491. Tag 491, contact the tower 118-195. Still 1895. Roll 1776, then shoot 2000 feet, grenade 1012, clear ILS final, runway 10, report established. processo de decolagem da 10, Gol 1273. Salvador Tower, good evening, TP 5491, stabilize, localize. Roger, continue your approach, stand by for clearance to land, 5491. Stand by, 1. Versa Napa, 02526, chame táxi. M201 no controle. Chame Recife em 12545, alterna 12625. On board, QNH1012, clear for taxi, call me ready, holding short. D73, lhe decolar da 10. Iniciando, 273. Chame Torre Salvador em 1.95. 1.95, Guardião 06. Salvador, Guardião 06. Confirme. Torre, o Guardião 06. Prossiga. É, no trajeto do Açor, mantendo 500 pés, a intenção é parte do Graé. Gente, siga pelo litoral, reparte farol de Itapuã. Reportará farol de Itapuã, Guardião 06. Sai 4901, clear to land, runway 10, wind 110 degrees with 10 knots, QNH1012. Roger, clear land, trip 5491. 1273, decolado aos 49, controle 119.8, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Controle Salvador, uma boa noite, esse é o 1273, vamos curvar à direita, no perfil da EL. 1273, boa noite, contato radar na decolagem, perfil da EL, nível 360. E da EL, 360, 1273. Roger, cleared to enter the runway, report lined up and ready, 17. Quantion 06, temos mais uma aeronave ingressando no LF, vai manter farol de Itapuã, estimado de 3 minutos. Tax autorizado, parte de autoridade. Na interseção vai manter a posição e chamar a torre 1198.95 para ingresso e decolagem. Altímetro 0012. Tem um bom voo e boa noite. Autorizado Lima Delta W, Lima Delta Whisky, chame para o táxi. Roger. One on the ground at 5-2, vacate to the right, call ground 121.9. 121.9. Salvador, ground, good afternoon. Good evening, 3P5491, clear the runway. Good evening, 3P5491. Cross taxi Alpha after intersection Kilo until apron number 3. Pay attention to the marshalling position will be 04 on the apron number 3. For Kilo, apron 3, 3P5491. 3197. Boa noite, formação Sierra. Copia 360 para o Galeão. Afirmativo, formação Sierra 360 Galeão Copia. 3197 Galeão, nível 360 está autorizado, aerovia Pesulu Uno Zero até ESMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, ESMAP, após conforme rota do plano de voo, Ecolodão Uno Zero com curva direita na subida da EL, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco Bridge, aciona 5015, controle 119.8. Galeão 360, autorizou 10 SMAP, decolada no 0, curva direita, da El Leda Bridge, 5015 e 198 ao controle, está 3197. Correto, 397. Portão 1, chame pronto, pushback, acionamento. Chamará. Papapapa, cleared for takeoff, runway 17, wind 100 degrees with 10 knots, QNH 1012. Clear, takeoff, runway 17, mind papa. Ponte 2526, livre ingresso, repartilhado e pronto no zero. Seven, 776 on the ground at 55, the gate to the right, call ground 121 decimal niner. Ground 121 decimal niner, call 176. Guardião 06, vento 100 graus com 9 nós, altímetro no 012, reparte solo controlado. Reporta nave, solo controlado, guardião 06. Papapapá, airborne at 55, call departure 119.8, have a good flight. 119.8, thank you, have a nice night. Salvador, departure, good evening, this is Saitesh Patango, Mike Papapá, passing 2000 with you. 2, livre taxi, para ingresso. Salvador, boa noite, Gol 976. Boa noite, Gol 776, táxi via Alfa, Juliette, porta 103. Gol 5553, climb to flight level 430. 5553, flight level 430, Mike, papapapa. Meia linha decolada no zero, vento no 00 graus com 9 nós. O 884, identifique, chegada Mari, desce e mantém o 050. ingresso patinado e pronto. Afirma, táxi aí do outro lado, está impraticável, táxi sobre a pista, repartilhado e pronto. Vai alinhar, vai ingressar, repartilhado e pronto, acima da dúvida. Série 2526, decolado 58, controle 119.8, bom voo. Passado 2526, controle 119.80, grato, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Passado 2526, decolado 110, saída a por com transição, Léo. Passado 2526, contato radar. Pode manter o nível de voo 360 de. Passada 2526, ascensão nível 360. É que eu mantei a posição do 773. A gente vai manter a posição por mais um minuto devido ao tráfego decolado da outra pista, Lima Delta Whisky. Delta Whisky, livre decolar da 17, vento 100 graus com 9 nós. Aqui, papapapá, contact Steve Tanner, frequency 125.45. If enable 126.85. Receive center 125.45, 125.85. Thank you. Mike, papapapa. Delta Whisky, decolado 02, controle 19.8, bom voo. 19.8, boa! Salvador Departure, Papa Papa Lima Delta Whisky, passing 1200. Lima Delta Whisky, climb to flight level 280, radar surveillance. Climb direct 280, radar surveillance, when possible fly heading Bridgner section, Lima Delta Whisky. Direct, go, check the section 8. portão 03, aguarde antes da Juliette, gol no 776. Aguardando gol no 776. Bem. Que Romeu, Romeu, aguarde cópia. Informe estacionamento e pista de decolagem. 73, decolagem, vamos ver. É, abaixo. Para o táxi, o 3197, 149 a bordo, 4 horas alternando cabina. Índia 3197, Índia no ponto de espera, chame turno 1895, ajuste no 012. Ponto de espera 1895, ajuste no 012, tá certo, 197. Ou no 776, ingressa via Juliette, portão 03. Juliette 03, bom, 776. Bom, 1940, está para o estacionamento, portão. Bom, 940, aguarde. Pastor Lima da Twister. Salvador de Pastor Lima da Twister, request. Go ahead. Passing now 6000. Any chance fly heading bridge, speed at 150 knots. Romeu, Isque, Romeu, Romeu, Salvador, Serra Bravo, Mike, Serra, nível 370, via Peru, Isque 50, decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição GBIT, curva esquerda, transponder 5571, no controle 1998. Whisky Romeu Romeu, cotejamento correto, chame pronto para acionamento no pátio 3. Whisky Romeu Romeu, livre acionar, chame táxi. Gol no 940, livre acionamento, chame táxi, portão 05. O 884. Salvador, boa noite, está 3197, pronto, não pode esperar. Tô no 3197, a linha decola da 10, ventou no 00 graus, com no 09. A linha decola no 0, está 3197. Departure, Papa Papa Lima de Atuiski, request fly heading breathing section, pass now 110. Stand by, sir. Stand by, Papa Papa Lima de Atuiski, thank you, appreciate that. Lima de Atuiski, you're clear direct bridge. Thank you very much, direct breathing intersection, Lima Delta Whiskey, thank you, sir. 197, decolada ao 08, controle 19, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Salvador, boa noite, 3197, perfil de saída da EL, passa a ONU 1900, se possível, completa a direita na frente da EL. 3197, contato radar, sobre o nível 360, frente da EL, vigilante. Direita na frente da EL, 3197. Gente, Gol 940, Índia, no ponto de espera, chame turno no 895, ajuste no 012. Estabilizado, Gol 1884. Gol 1884, complete final, chame torre, frequência 118, decimal 95. 895, 884, até daqui a pouco. Torre Salvador, Gol 1884. Gol 1884, cheque o trem, livre pouso não no zero, vento 100 graus, cono 09, altímetro no 012. Whisky, consegue sentir de tenor, frequency 125, decimal 45, enable 126, decimal 85. 824. Lima Delta Whisky, thank you sir, have a nice. Visual com a aeronave da companhia na final. Após passagem da aeronave da companhia ali, mantenha no 0 no 940. O meu Romeu ajuste no 0 no 2, táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 895. Identifique, chegada Mares, isso mantém o 050. Para o 050, 2231. Paulo Salvador, boa noite, é o Felipe 2219, a gente está trabalhando direto. Número 2, aguarde, Felipe 5219. Oscar Victor em uniforme, copia. Oscar Victor em uniforme, Serra Bravo, Bravo Hotel, nível 400 aprovado, via Perzulu 16. Decola da pista 17, curva direita, perfil de saída da El Leda, após direto bridge, transponder 5525, controle 1198. Victor em uniforme, confirme após Leda, posição Leda, voa direto bridge. Oscar Victor em uniforme, cotejamento correto para acionar chamamento no 895, confirme PLB. Boa noite, eu copiei 07 PLB, Oscar Victor em uniforme. Trip 5219, copia. Copia, 5219. Trip 5219, Vitória da Conquista, aprovado nível 200, decola da pista 10, perfil de saída arbor, após direto, curva direita, transponder 5031, no controle 119.8. Autorizado então para a Vitória da Conquista, nível 200, decola da pista 10, curva direita, direto, transponder 5031 e a frequência do controle 1998, 3519. 3519, cotejamento correto, chame pronto. Gol no 884, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 8. 8. 1245 alterna, 12685 tá 13, 197, boa. Boa noite, Whisky Romeo, Romeo ali, mantenha no zero. Decolada do 96, controle 198, bom voo. 98, voo 1940. Controle voo 1940, cidadã EU. Zero, contato radar, sabe manter o nível de voo 360, vigilância. 360, livre decolar, dá 1-0, vento 1-0 graus, com 9 nós. Whisky Romeo Romeo, decolado 18, controle 19, decimal 8, com voo. 198, grava, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Papa Romeo Whisky Romeo Romeo. Papa Romeo Whisky Romeo Romeo, contato radar, saída Momo, sobe e mantém o nível de voo 370, vigilante. Saída Momo para o 370, Romeo Romeo. Saída 2231, livre descida 2000 pés, ajuste 1012. Para 2000, 2231. Saída 2231 autorizada, afinal 1-0. Tente 2231, livre LF, dá 1-0. Chama Centro Recife, 12545, alterno 2685. 12545, 2685, Golfo 940. seu localizador da 1-0-2-2-3-1, passarelo. 3-2-2-3-1, complete final, chame torre 1-8-95. 895, obrigado. Torre Salvador, boa noite, parceiro 2-2-3-1. Boa noite, 2-2-3-1, reparte externo. Espera 3-1. Alfa Vitor, código transponder 0241, mantém as condições visuais, reporte Veracruz. Romeu, Romeu, chama Centro Recife, frequência 1-2-6-8-5. Alterno 2545. 1-2-6-8-5-2545. Romeu, Romeu, Brasil. Passando o externo, baixei e travou, passaria 2-2-3-1. 2-2-3-1, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-0 na asa, altímetro 1-0, 1-2. Pouso 1-0, 2-2-3-1. Piateso Luno 7, decolada pista 1-0, perfil de saída arbor, elefa, curva à direita, transponder 5-0-3-6, controle 1-9-8. Para Brasília, o nível 360, vai voar na Abus de Lúcio 17, decolando da pista 0 na Arvo, transição elétrica, primeira curva à direita, transponder 5036, controle 59.8, modelo 35. Vou no meio no 3, cotejamento correto, chame pronto. Câmara pronta. Estou com a Fabito, verifique seu transponder, não estou recebendo informações. Vendo nada. O 02580, identifique. Foi proa da posição ITAP. Sua descida até o 050. Via de ITAP até o 50, 2580, descida. A 3858, sua identificação. Desse mantém o 070. Chegada Mari. Agora você quer Mari, 3858. Sono solo aos 29, livre direita, solo 121, decimal 9. 3219, 2231. Paulo Salvador, boa noite, passaria do 2231, levando a sua. Passaria do 2231, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 05. Alfa, Kilo, Pátio 3, 05, 2231. Solo 35219, solicito o pushback de funcionamento. 5219, coordene com a equipe de solo para iniciar o seu acionamento após a passagem do ATR da Passaredo. 5219, sempre vai coordenar com a equipe aqui após a passagem do Passaredo. Pilo Papa Vito, cheque altitude. Coleção 3662, boa noite. 3662, acione identificação. Chegada Mari, desse mantém o 080. 080, perfil Mari, está 3662. Pilo Papa Vito, informa altitude. A bordo, altímetro 1012, livre táxi, chama para ingresso. De Campinas. Desce em condições visuais, ajuste no 012, quilo para vir. Para 2580, desce a 2000 pés, ajuste no 012. Após etapa duna final, ILS autorizado. 2002, após etapa duna, está autorizado a ILS 2005. Controle do 382, poderia levar etapa duna? Oi, etapa 2838. Etapa, obrigado, 382. compartilhado e pronto. Desça para o 3858, a gente aguarda. E no Papa Vito, sua altitude? 219, agora está pronto para a coisa. Sim, te livre essa racha, me táxi. Na minha 310, identifique, desça 080, chegada a mais. Chegada na chegada, agora é mais 3 na base. 3858, desça 2000 pés, o ajuste no 012. 3602. 3662, desça para o nível de voo 060. 050, 3662. Vitor Uniforme, decolado aos 38, controle 19, decima 8, bom voo. 198, obrigado, bom serviço. Gente, vou Itap, acho que não é minha trilha. Direto Itap. Controle Salvador, muito boa noite, é o Papatango, acho que a Vitor é Uniforme. Acho que a Vitor é Uniforme, contato radar. E mantém nível de voo 400, se você destinar. Gente, a sessão 400 está no perfil da Elma. Redução de velocidade a 210 nós, tráfego à frente da companhia, trove. Gente, vai 210 nós, tá 3662. Ultra 2580, complete final. Chame torre 118, decimal 95, por 02580. 1895, obrigado. 1895. Copiou. 3858 da TAM, autorizada a final 10. autorizado, sinal LF, eu posso autorizar 3858. 5-0, sinal do LF, da 1-0, baixou e travou. 2580, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-0 nós, altímetro 1-0, 1-2. Livre pouso 2580. Descer e manter o 060. 060, 8-63-10. Comando 2580, aguarde pista livre dentro de mais alguns instantes. Aguarda então, 2580. Então, 3662, desça 3 mil pés, ajuste 1012. 3 mil pés, 1012, desça 3662. 3580, agora livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-2 nós. Livre pouso 2580. Bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alternativa só.